Aquela mulher tinha costeleta, o umbigo dela era maior que a buceta. Parecia homem, tinha até bigode. Jesus do céu, nem o diabo com ela pode. Não, não. Aquela George tem cara de bujão. É uma vaca que só come capim. Mas coitadinha daquela gordinha, até que ela era bonitinha. Agora vem aqui e paga um suquinho pra mim. Yes! A minha gatinha tem pelo no sovaco, a cara dela é toda cheia de buraco. Se você visse, não ia acreditar. Nem com muita serva acho que dá pra